companheiros e companheiras nesta jornada terrena, é com imensa alegria que eu saúdo cada um de vocês. Nossa gratidão a você que nos acompanha nesta senda de aprendizado e de evolução. Começa agora o programa Visão Espírita, o nosso encontro semanal pelas asas do pensamento. Que estejamos unidos pelas elevadas vibrações do amor e da fraternidade. Meu nome é Wilson Roberto Garcia. Esse é o programa de número 180, transmitido ao vivo, aqui diretamente do estúdio da União Rádio Web, na cidade de Piracicaba, interior do estado de São Paulo. Hoje é dia 19 de setembro do ano de 2018, uma quarta-feira quente do inverno brasileiro. Participam do programa dessa noite os amigos Alex Bonafini e Sérgio Aguiar. Em alguns instantes a gente já vai falar com eles. Neste programa serão discutidos temas como a relação entre o mundo físico e o mundo espiritual, a influência que os espíritos exercem sobre os acontecimentos da vida, a importância do estudo, do autoconhecimento e, sobretudo, da reforma de conduta, com base nos ensinamentos de Jesus, à luz da doutrina dos espíritos, codificada por Allan Kardec. O Espírito de Verdade, em resposta à questão número 87, em O Livro dos Espíritos, afirma: eles, os espíritos, estão por toda parte, povoam infinitamente os espaços infinitos. Há os que estão sem cessar ao vosso lado, observando-vos e atuando sobre vós sem que o saibais, já que os espíritos são uma das forças da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para a execução de seus desígnios providenciais. Você que está nos ouvindo, participe. Envie as suas dúvidas ou seus comentários pela internet no endereço www.facebook.com/programa Visão Espírita. Deixe seu recado, faça sua pergunta, sua participação é sempre muito importante. Nós sempre selecionamos algumas datas aqui hoje. Hoje nós selecionamos algumas datas, são várias comemorações e celebrações aqui. Olha, dia 13 do 9, dia do programador e dia do agrônomo. Dia 15 do 9, dia do cliente e dia nacional da musicoterapia. Dia 16, Dia Internacional para a Preservação da Camada de Ozônio. Dia 17, Dia da Compreensão Mundial. Dia 18, Dia dos Símbolos Nacionais. E hoje, dia 19 de setembro, Dia do Teatro. Nós começamos o nosso programa, o primeiro bloco, com um texto extraído da obra Estude e Viva, dos espíritos Emmanuel e André Luiz, obra que foi psicografada por dois médiuns, Chico Xavier e Valdo Vieira, no ano de 1965. Então, o texto é um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, item 4, e faz referência à questão 491 em O Livro dos Espíritos. Vai tratar de temas como autodefesa, autovigilância, concurso fraterno, esforço próprio, espíritos protetores e experiência individual. Vamos ao texto? Confiemos nos benfeitores e nas bênçãos que nos enriquecem os dias, sem, no entanto, esquecer as próprias obrigações no aproveitamento do amparo que nos ofertam. Pais abnegados da terra, que nos propiciam o ensejo da reencarnação, por muito se façam servidores de nossa felicidade, não nos retiram da experiência de que somos carecedores. mestres que nos arrancam as sombras da ignorância, por muito carinho nos dediquem, não nos isentam do aprendizado. Amigos que nos reconfortam na travessia dos momentos amargos, por mais nos estimem, não nos carregam a luta íntima. Cientistas que nos refazem as forças nos dias de enfermidade, por mais que nos amem, não usam por nós a medicação que a circunstância nos aconselham. Instrutores da alma que nos orientam à viagem de elevação, por muito nos protejam, não nos suprimem o suor da subida moral. Ninguém vive sem a cooperação dos outros. Encontramo-nos, porém, à frente do amor de que todos somos necessitados, assim como o vegetal diante do apoio da natureza. A planta não se cria sem ar, não medra sem sol, não dispensa o auxílio da terra e não prospera sem água, mas deve produzir por si mesma. Assim também no reino do Espírito. Todos temos problemas reclamando o concurso alheio, mas ninguém pode forjar a solução do esforço para o bem que depende exclusivamente de nós. Esse texto, esse bloco do texto foi do Espírito Emmanuel. E para concluir, nós temos aqui o Espírito André Luiz. Resguarde-se. Resguarde-se dos tentáculos do desânimo, com a prece sincera, das arremetidas da sombra, com a vigilância efetiva, dos ataques do medo, com a luz da meditação, dos miasmas do tédio, com o serviço incessante, das nuvens da ignorância, com a bênção do estudo, das labaredas da revolta com a fonte da confiança, das armadilhas do fanatismo com a fé raciocinada, das águas mortas do estacionamento com o trabalho constante e desinteressado no bem. Cada espírito traz em si as forças ofensivas do mal e os recursos defensivos do bem na marcha da evolução. A vitória do bem, conquanto seja fatal, depende, pois, do livre-arbítrio de cada um. Assim sendo, para sua felicidade, resguarde-se de toda contemporização com os enganos que nascem de você mesmo. André Luiz. E assim, amigos ouvintes, nessa atmosfera de espiritualidade e de harmonia, que eu posso, enfim, saudar o meu amigo. Boa noite, Alex Bonafini. Boa noite, querido amigo Wilson, Sérgio, André e queridos ouvintes. É com muito prazer que mais uma vez estamos aqui nesta noite, nesse programa bendito. Benditas palavras dos mentores queridos, né? Através das mãos santas de Chico Xavier e do querido Valdo Vieira, muitas vezes esquecidos pelos espíritas. Sempre nós temos benfeitores ao nosso redor. Benfeitores de todos os tipos, não é? Se nós verificarmos uma vida inteira, o médico que auxiliou-nos ao nascermos, os pais que nos deram a possibilidade de virmos à vida, porque eles poderiam optar pelo nosso aborto, pelo nosso não nascimento, os irmãos, os parentes, os avós, os tios, os professores, as pessoas num todo, o patrão, aqueles que contribuem para o nosso aperfeiçoamento, para a nossa evolução, e mesmo os nossos inimigos, que fazem nos enxergar a nossa pequenez e os nossos desvios, para que possamos nos melhorar. O ser humano, o espírito criado simples e ignorante na figura do ser humano aqui na face da Terra, ele é um ser gregário, criado para viver em sociedade. Então, nós temos a necessidade de viver uns pelos outros, sem as arremetidas do egoísmo, do pedantismo, da hipocrisia. Porque por mais que nos achemos suficientes para tudo, nós não somos. Nós precisamos da presença das pessoas que estão ao nosso lado para podermos crescer e evoluir. E isso nós falamos, né, Wilson? Dos encarnados e os desencarnados. Os nossos espíritos, o nosso espírito protetor, nossos amigos espirituais, todos eles que nos auxiliam de forma oculta para que nós possamos crescer através dos nossos méritos. Então se torna necessário que consigamos olhar um pouco fora de nós, para que dentro de nós possamos nos auto-transformar e nos auto-modificar, com o objetivo de vivermos em paz e em felicidade, que é o objetivo que todos querem. Mas para que a felicidade aconteça, é necessário que possamos trabalhar para que isso, de fato, exerça a sua autoridade na face da Terra. Boa noite, meu amigo Sérgio Aguiar. Boa noite, Wilson, Alex, André na técnica, dando todo o apoio, e todos aqueles que nos ouvem. Um texto de bastante reflexão, principalmente para nós todos que somos pais, educadores, amigos, cuidadores, irmãos, tios, avós, avôs, todo aquele que de alguma forma tem o papel de tutor, mesmo que temporariamente, tutor de uma alma. O texto nos convida à reflexão de que devemos auxiliar sem privar o outro do aprendizado, da experiência. Nós precisamos cada vez mais nos conscientizar que evoluir é um ato individual e que ninguém evolui pela obra do outro. O que o outro faz, a experiência que o outro tem, já se diz o seguinte: quem aprende com os próprios erros é muito bom, mas aquele que é mais inteligente é que consegue aprender com os erros dos outros, né? Então, erros e acertos de outras pessoas são referência, são exemplos importantes, mas nós verdadeiramente evoluímos quando nós conseguimos o confronto interno de ideias que vai fazer com que nós destruamos crenças limitantes, com que nós desafiemos aqueles comportamentos que já não cabem mais nesse nosso projeto de ser futuro. Então, é importante que, ao auxiliarmos, como os benfeitores fazem conosco, tenhamos esse discernimento de perceber que a experiência não é nossa, de que a experiência precisa ser vivida por quem nós estamos aconselhando, e o aprendizado maior vai ser a sensação, boa ou ruim, advinda dessa interação com o problema ou com a solução que está sendo definida. Porque o acerto pode ser fortuito. Muita gente pode acertar, ter uma vida eventualmente externa cheia de acertos, e a gente olhar e ver: nossa, que maravilha de vida. E de repente o confronto interno não acontece, e tudo aquilo que foi feito do lado externo, quando a carne desaparece, vai embora. Então é importante que a experiência seja vivida de forma interna e intensa, para que ela seja assimilada e consolidada no espírito. Olha, que texto, não é? Quando ele fala num parágrafo só: ninguém vive sem a cooperação dos outros. Quando ele assevera isso, deixa muito claro. Nós construímos a nossa identidade por conta das diferenças que percebemos nos outros. E o nome disso é alteridade. Alteridade é exatamente o oposto de identidade. Identidade é tudo aquilo que lhe identifica. Alteridade é tudo aquilo que você observa, tudo o que é diferente, que não se identifica com você. E nós nos construímos pela diferença do outro. E muitas vezes, no decorrer dos nossos dias, a gente vive procurando pessoas que sejam semelhantes, né, a gente em tudo, que pensem da mesma forma que nós pensamos, que concordem com as opiniões que nós exprimimos, de forma a buscar concordância na vida, como se isso fosse uma coisa boa. Mas, na verdade, nós precisamos aprender justamente com as diferenças. E o que é magnífico é quando ele fala que ninguém vive sem a cooperação dos outros. E ele dá o exemplo aqui da natureza, né? Da planta que recebe a cooperação da natureza. Então a planta não percebe o que ela está recebendo, ela não percebe os nutrientes que tem na terra, ela não percebe o sol. Aquilo é tão natural para ela e ela vai se desenvolvendo naquele meio. Assim também somos nós, no meio da sociedade, das pessoas, a gente também vai se vamos nos desenvolvendo, justamente com o convívio com essas pessoas. Só eu queria fazer um adendo. Nós nem sempre poderemos ter, pelo menos enquanto encarnados, a total extensão, compreensão da extensão do auxílio que recebemos. Não dá para imaginar. Talvez de quantas doenças nós já fomos curados, mesmo sem saber que estávamos doentes. De quantos acidentes nós já fomos poupados, porque de repente a gente vive um momento na nossa vida de aprendizado, num momento de evolução, e eles estão cuidando, os benfeitores espirituais estão cuidando da gente, nos intuindo, faça isso, não faça aquilo. Um carro que quebra, uma rua que você pega com um carro quebrado lá no meio do caminho, que te atrasa para chegar no serviço. Você podia, geralmente você vai por outro caminho, mas aquele dia você resolveu ir por aquele e fica impedido. Nós não sabemos como ocorre, né, esse mecanismo no plano espiritual para nos auxiliar. Mas, falando aqui do plano físico, uma coisa que nós precisamos aprender também a fazer é nos entregar ao auxílio, porque nós somos dependentes uns dos outros, mas às vezes por orgulho, por vaidade, não sei, por egoísmo, mas até um egoísmo velado, não, né? A gente acaba querendo fazer tudo sozinho, a gente tem dificuldade de pedir ajuda para o outro ou de demonstrar fraqueza em determinado setor. Até mesmo em nível intelectual, numa conversa, né? Numa conversa em que você poderia pedir um aconselhamento, ou um conhecimento do outro, mas pedindo, viu, você não pode me ajudar, dando uma opinião sobre esse assunto que eu estou em dúvida. Mas por orgulho a gente acaba não fazendo isso, isto é, não contando com a cooperação do outro. Por mais que o plano espiritual muitas vezes posicione no nosso caminho os elementos que são seriam responsáveis por nos auxiliar na nossa jornada, a gente se fecha para eles. É como o exemplo, né? A gente está carregando alguma coisa pesada, vem outro do lado, você quer uma ajuda? Você fala, não precisa. Não precisa. Não, pode deixar que eu levo sozinho, mas por que levar sozinho? Deixa ele carregar também, mesmo porque quando você permite que o outro trabalhe, você também está dando oportunidade para ele ser útil, né? Se sentir melhor, lhe ajudando. Então é realmente uma ligação muito profunda entre quem ajuda e entre quem é ajudado, não é? Sim, e nós podemos nos utilizarmos de mecanismos magníficos para que essa união aconteça. Um deles é o da prece, não é? A prece sincera, a prece bem realizada, ela abre portas para ação de encarnados e de desencarnados, para que possam se unir. E muitas vezes, de forma muda, você gritar por socorro. Eu me recordo de uma história, de quando eu comecei a fazer minhas palestras, que disse que tinha uma menina muito pobre, com a mãe muito adoentada, e ela se resolve, pega a quantidade de dinheiro que juntou para ir até a farmácia comprar um medicamento para a mãe que estava muito adoentada. Naquela época, os farmacêuticos faziam medicamento na própria farmácia. Ela, então, o homem estava fechando a porta da farmácia, ele ficou muito mal-humorado, pegou o dinheiro e falou, tá bom, vou fazer o medicamento. E ele era ateu, não acreditava em nada. Ele entrou, pegou, olhou a fórmula, pegou os elementos químicos, juntou e fez o medicamento, muito mal-humorado, com pressa de encerrar para ir embora, e entregou para a menina. A menina foi embora. Quando ele voltou para o seu gabinete, ele olhou que ele tinha misturado elementos químicos errados e que tinha entregue um veneno na mão da menina, que poderia matar a mãe dela. Ele ficou desesperado, desesperado, não sabia o que fazer. O que foi que ele teve a inspiração de fazer? Se ajoelhou e, debaixo de lágrimas grossas, ele pediu: Deus, me ajuda. Mesmo sendo ateu. Mesmo sendo ateu. Se eu sou ateu, graças a Deus. Ele poderia ser preso, poderia acabar a vida dele, poderia perder tudo, não é? Poderia ser tido como homicida. E, enquanto ele chorava e pedia a Deus, ele sentia um toque no ombro. Era a menina. Ele olhou para ela, felicíssimo, e falou: pois não, minha filha. Sabe o que que é, moço? Eu fui correndo para casa levar o medicamento, caiu da minha mão, quebrou no chão. O senhor não pode fazer outro? Ele falou: faço com a graça de Deus. Calmamente juntou os elementos, entregou o remédio para mim e falou: vai com Deus. Nunca mais ele deixou de acreditar na providência divina. Olha, eu vou fazer minhas palavras do nosso amigo Luiz Pessoa Guimarães. É covardia, né? Covardia. A forma como o plano espiritual age é covardia, que a gente não tem... muita, a maior parte do tempo a gente não tem a sensibilidade necessária para perceber esses mecanismos na nossa vida, no, a cada instante, a cada relação, a cada conversa. Mas é covardia, não é, Sérgio? Que inspiradora essa historinha que você contou, Alex, porque quantos e quantos de nós e quantas vezes a gente faz as coisas de forma mecânica e muitas vezes a gente faz com mau humor mesmo, faz contrariado. Até uma dona de casa fazendo a comida, né? Se ela isso. não está de bom humor, como é que fica? Imediatamente, a hora que você estava contando, eu lembrei exatamente da questão da quando a gente está mexendo, manipulando alimentos, o quanto a gente está colocando a bactéria do ódio, a bactéria do descontentamento, a bactéria do desânimo, ao invés de colocar a luz do amor, a luz da compreensão, a luz do cuidado, do carinho, da atenção e da importância vibracional de tudo que a gente faz. Sérgio, é até importante você tocar nesse assunto, eu vou pedir para você explorar mais. Na Casa Espírita, nós temos lá a água, né? A água que é modificada, que alguns chamam de água fluidificada, né? Mas que é meio redundante, porque a água já é um fluido por natureza, né? Ou água magnetizada. É, água magnetizada, mas a água que tem a sua essência modificada. É, quando uma dona de casa está fazendo a sua refeição, ali dentro também tem água, assim como no nosso corpo. Acho que somos formados, se eu não me engano, até de 70% de água. Qual a influência e qual a relação, né, por exemplo, dessa água modificada da Casa Espírita e qual a relação da pessoa estar de mau humor ou de bom humor preparando o alimento, né, ou mesmo da própria pessoa poder magnetizar a água na casa dela? Como funciona esse processo, Sérgio? Isso. Bem lembrado, Wilson. Toda vez que nós fazemos o Evangelho no Lar, a gente faz essa recomendação de se colocar água... um líquido que tem a sua molécula transformada através do pensamento e da vontade, magneticamente falando, e da importância desse, né, no que o Alex lembrou nessa história muito inspiradora que ele disse, nos lembrando da responsabilidade quando a gente está efetivamente cuidando de outras pessoas. E não vamos falar de dona de casa só, vamos falar daquela pessoa que está trabalhando no restaurante, e está manipulando alimentos, e está fazendo ali a comida das pessoas que estão lá no salão, e de repente estão lá, está lá mandando aquelas vibrações ruins. Eu vou até estender um pouco mais, não só aquele que está manipulando o alimento, mas será que aquele que está limpando a mesa também, aquele que está passando pano no chão ali também, será que ele também não está participando, né, podendo produzir o bem e também liberando essas bactérias, né, como André Luiz fala, miasmas pestilenciais, né, no ar e contaminando as pessoas? Corretamente, bem colocado. E, nós temos que o tempo inteiro estar cuidando do nosso aspecto vibracional, daquilo que a gente está criando à nossa volta, e de repente a gente está usando o termo contaminando as outras pessoas com esses miasmas, causando problemas físicos. Quantas e quantas vezes a gente ouve relatos, as pessoas estavam num churrasco e de repente teve algum tipo de contaminação, associada a isso, associada à manipulação indevida, não só na esfera da saúde, mas agora também nós estamos fazendo o alerta das questões do pensamento e vontade, fazendo a modificação e causando esse tipo de transtorno. Além da questão de somatização e tudo mais que a gente teria que explorar muito aí. Mas você falou uma coisa interessante, né? Que é a manipulação. Olha que interessante, né, Alex? Você, para manipular alimento, você tem que colocar luvas, né, em alguns casos máscara para evitar falar em cima do alimento, não sei o quê. E no caso do espírito é a mesma coisa, não é? Com certeza. Nós emanamos... Mas não precisa de máscara, né? Não precisa. Muitas vezes a máscara do amor, da imunologia do amor, mediante tais situações, porque como nós convivemos num ambiente com muitas pessoas, imagine quantos dardos são atirados pelas pessoas de todos os tipos, positivos e negativos. Um restaurante mesmo, no ambiente do nosso lar, se cada um de nós não tiver prevenido pela imunologia do amor, fortalecido, formando, como o Richard Simonetti chama, do guarda-chuva da defesa, nós estaríamos adoentados primeiro psicicamente, para depois transferir-se essa patologia para o corpo, não é? Eu me lembro de uma outra história que o Chico Xavier foi visitar uma família, e uma família em total desatino no seu lar, total desatino. Falavam palavrões o tempo inteiro, eram brigas recorrentes, o pai, a mãe, os filhos, ninguém vivia em paz, era uma confusão só. E o Chico, então, foi, conversou, leu uma página do Evangelho, as pessoas acharam muito lindo, porque achar muito lindo é bacana, mas vivenciar é diferente. E essas pessoas saíram fazer as coisas, e o Chico ficou na sala aguardando, quando, de repente, ele viu adentrarem dois espíritos à casa, porque a casa não tinha defesa nenhuma. Os dois espíritos adentraram, ainda pegados às coisas da vida, falaram, nossa, que caixa de banana bonito em cima da mesa. E o espírito não precisa se alimentar, mas como eles estavam apegados, eles foram lá. E o que eles fizeram? Sugaram a energia boa da banana, os nutrientes, para satisfazer sua necessidade, e deixaram a sua energia negativa. Aí o Chico perguntou para o Emmanuel, mas pode isso, Emmanuel? Ele falou, é culpa deles de não manterem equilibrado a energia da psicosfera da casa. Porque o que acontece? Se eles tivessem em equilíbrio psíquico, isso não aconteceria. Aqueles espíritos não teriam entrado. Eles não teriam acesso. O ambiente não seria. Mas como está em desequilíbrio, todos têm acesso. Aí ele perguntou para o Emmanuel, e quando eles forem comer essa banana, o que eles vão encontrar? Os nutrientes foram embora, Emmanuel disse. Eles vão, pode ser que eles passem mal se alimentando dessa banana, porque ficou a energia negativa daquelas pessoas no local. Só ficou a fibra. É, e o brinde de quem lá ficou. É. Exatamente. Porque aonde nós vamos, nós deixamos uma parcela de nós mesmos, encarnados e desencarnados. E agora a dona de casa, Alex, a dona de casa que está nos ouvindo nesse instante, ela está preocupada. O que você recomenda, então, quando ela estiver preparando o alimento dos filhos, do marido, para ela mesma? Primeiro lugar, paz de espírito, amor no que vai fazer. Porque a cozinha, a culinária é uma terapia. Você preparar o alimento com carinho, pensando que você vai alimentar as outras pessoas, é uma forma de caridade. Coloca uma música do seu gosto, um MPB, uma música clássica, o que você gosta, mas que te faz feliz. E faça com amor o alimento. Nas lides da Umbanda e do Candomblé, quando eles fazem as festas para os guias, para os orixás, cada um dos seus orixás ou guias tem uma alimentação específica. Então, as pessoas, os trabalhadores da Umbanda e do Candomblé, eles se preparam para fazer a comida específica de uma forma específica para aqueles guias, seguindo um ritual. Lógico que é o ritual deles, mas há uma preocupação com o alimento. Agora, na nossa casa, nós não vamos ter um ritual positivo, do bom pensamento, da harmonia, da felicidade, de isso você equilibra os temperos. Se você vai mal-humorado fazer uma comida, fica muito salgada, fica muito doce, fica ruim. A própria dispersão. Porque você fica disperso e muitas vezes aquele alimento não vai fazer bem, porque você está colocando de si algo negativo. Ao passo que se você der de si algo positivo, a alimentação mais simples vai ser a mais frugal. E é interessante isso que a gente está abordando aqui, porque hoje em dia, com a vida corrida, muitas pessoas nem param para comer. Isso também é importante. né? Você fazer daquele momento da refeição, fazer as suas refeições com calma. A comida é todo um processo, veja lá, a dona de casa foi lá, né? O marido foi lá e preparou a comida com muito cuidado, com muito amor, consagrando aquilo, pedindo para que Deus abençoe aquela comida. Aí cada um pega o seu prato, cada um vai comer de um lado, no desespero, na correria. Não, e se sentar todo mundo na mesa junto, agradecer ali. Talvez sejam hábitos que estão fora de moda, né? Demodé, como dizem, mas devíamos repensar nisso. Será que não está faltando alguma coisa? A gente diminuir um pouco a nossa marcha, não é, Sérgio? E a gente sempre utiliza o argumento do tempo, da falta dele, né? E tempo, a gente já falou muitas vezes, é uma coisa que não volta. Todo dia você ganha 1.440 minutos e você decide o que vai fazer com ele. Boa parte dele a gente dorme. E a gente está fazendo um alerta aqui. Nem tanto quanto a gente queria. Nem tanto quanto a gente gostaria, né? Hoje mesmo é um dia que eu dormiria mais do que eu consegui dormir. Pois é. E a gente está alertando aqui que o alimento da carne tem que ser feito ou preparado junto com o alimento do espírito. É uma coisa de aliar as coisas. Nós estamos falando de quantidade, estamos falando de qualidade. O alerta feito aqui pelo Alex é quando você vai fazer a preparação do seu alimento, naqueles minutos, 25, 30 minutos que você vai usar para preparar o alimento, coloque todo o amor, foco. O teu amor, você está gastando 30 minutos dos 1.440 que você tem. Outros 30 para sentar à mesa, conversar, olhar olho no olho, importantíssimo para a gente ver e não só ver, mas para o outro que está sendo visto, perceber que está sendo visto e se, através da gente, se perceber como indivíduo. Essa possibilidade do outro olhar e ao ser olhado perceber, nossa, eu existo, e ao existir esse olhar terno, eu sou importante para essa pessoa que está na minha frente. E nós estamos falando de uma hora, estamos falando de 60 minutos diante de 1.440. Então é um alerta que a gente está fazendo para parar de usar o argumento do tempo, porque o risco que a gente corre é se convencer de que realmente a gente não tem tempo. E, de repente, a gente fica à margem da nossa própria vida. Olha, eu vou fazer até uma analogia aqui, Sérgio. Você falou desses 1.440 minutos do nosso tempo diário, que é o que nós temos de mais valor. Nós temos de mais valor na vida é o tempo. Você pode ter o que for, mas se você não tiver tempo, não serve para nada. Você pode ter dinheiro, mas se você não tiver tempo para usar, não vai fazer diferença alguma. Você pode ter saúde, mas quanta gente que não desencarna, cheio de saúde, esbanjando saúde, aí vai atravessar uma rua e é atropelado, acontece um... Né? Então, o importante é o tempo, o que nós temos de mais valioso. E quando, muitas vezes, a gente ouve o termo dízimo, doar 10% daquilo que você tem de valor, né, para Deus, e se a gente trouxesse esse exemplo para o que nós temos de mais valor, que é o tempo? Já imaginou se nós doássemos 10%? Quantos minutos você falou, Sérgio, que nós temos 1.440. 1.440 minutos, 10% dá quanto? 144 minutos. Então são 2 horas a 120 minutos, 2 horas e 20 minutos mais ou menos. Imagine, 2 horas e 20 minutos por dia doados a Deus. E veja, até para ficar um pouco melhor a situação, o doado a Deus significa... Não precisa estar agachado e rezando, né? Rezando, não precisa não. Porque, na verdade, vai ficar talvez um tempo até improfícuo, né? Pois é. Cuidando do teu filho, cuidando dos teus com carinho, com amor. Pensando no outro. Pensando tirando no você outro. Do foco um pouco, né? Os seus problemas, isso. A sua realidade. E olhando para aquele que está do teu lado. 2 horas por dia de exercício, já imaginou? Os judeus, na antiguidade, ainda hoje fazem... Não guardavam o sábado para reservar, para pensar em Deus, para trabalhar para Deus. É, reflexão como uma mesmo, forma, né? De falar, nesse dia eu não vou trabalhar, não vou, eu vou pensar em Deus. É uma forma de se forçar. Lógico que é um ritual também, que nós poderíamos, sem precisar disso, todo dia nos dedicarmos a Deus. A gente precisa de uns minutos para nos dedicar a Deus. Né? A prece é um desses momentos, porque a oração, o Gandhi dizia que a oração é a chave da manhã, a tranca da noite. Então, o que acontece? Você tem que reservar algum tempo para Deus, para o seu bem-estar. Para você poder participar do amor dele e ele conseguir transmutá-lo para você. Porque se nós não formamos essa conexão, com quem a gente vai se conectar? Com os outros. Exato. Bem, meus amigos, nós vamos agora para a mensagem de abertura. Eu não sei se, eu acho que é o Alex que me falou isso, que sempre que você vem no programa, eu seleciono a mensagem do Paulo Goulart. Exatamente. Hora difícil, não é? Então hoje nós vamos ouvir na voz do saudoso ator Paulo Goulart, Hora Difícil. Os amigos espirituais auxiliam aos companheiros encarnados na Terra em toda parte e sempre. Sobretudo, com alicerces na inspiração e no concurso indireto. Serviço no bem do próximo, todavia, será para todos eles o veículo essencial. Contato fraterno por tomada de ligação. Suportarás determinadas tarefas sacrificiais com paciência. E através daqueles que se te beneficiam do esforço, os mensageiros da vida superior te estenderão apoio imprevisto. Darás tua contribuição no trabalho espontâneo em campanhas diversas a favor dos necessitados. E pelos irmãos que te cercam, oferecer-te-ão esperança e alegria. Visitarás o doente e, utilizando o próprio doente, renovar-te-ão as ideias. Socorrerás os menos felizes e, por intermédio daqueles que se lhes vinculam à provação e à existência, dar-te-ão bondade e simpatia. Ajudarás a criança desprotegida e, mobilizando quantos se lhes interessam pelo destino, descerrar-te-ão vantagens inesperadas. Desculparás ofensas recebidas e, servindo-se dos próprios beneficiários de tua generosidade e tolerância, surpreender-te-ão com facilidade e bênçãos a te enriquecerem as horas. Permaneça o tarefeiro na tarefa que lhe cabe e os emissários do Senhor encontrarão sempre meios de lhe prestarem assistência e cooperação. Entretanto, eles também, os doadores da luz, sofrem por vezes a intromissão da hora difícil. Quando o obreiro se deixa invadir pelo desânimo, eis que os processos de intercâmbio entram em perturbação e colapso, de vez que, entorpecida a vontade, o trabalhador descamba para a inércia. E a inércia, onde esteja, cerra os canais do auxílio, instalando o deserto espiritual. Bem, amigos ouvintes, estamos de volta para o segundo bloco do programa Visão Espírita, dessa noite de quarta-feira, dia 19 de setembro de 2018. No segundo bloco, nós estudamos a obra O Evangelho Segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. E nesse estudo, nós utilizamos a edição aqui, a tradução de Guilom Ribeiro. Nós avançamos hoje para o capítulo 24, que trata do tema Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. E vamos avançar hoje para os itens 1, 2, 3 e 4. Iniciamos hoje, então, o capítulo 24. Por que Jesus fala por parábolas? Item 1. Citação ao Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 15, abre aspas. Ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Põe-na, ao contrário, sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos os que estão na casa. Fecha aspas. Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos 16 e 17, abre aspas. Ninguém há que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso ou a ponha debaixo da cama. Põe-na sobre o candeeiro, a fim de que os que entrem vejam a luz. Pois nada há secreto que não haja de ser descoberto, nem nada oculto que não haja de ser conhecido e de aparecer publicamente. Fecha aspas. Citação ao Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos de 10 a 15. aproximando-se, disseram-lhe os discípulos: Por que lhes falas por parábolas? Respondendo-lhes, disse ele: É porque a vós outros foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles isso não lhes foi dado. Porque a aquele que já tem, mais lhe será, mais se lhe dará, e ele ficará na abundância. A aquele, entretanto, que não tem, mesmo o que tem se lhe tirará. Falo-lhes por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não escutam e não compreendem. E neles se cumprirá a profecia de Isaías, que diz: Ouvireis com os vossos ouvidos e não escutareis. Olhareis com os vossos olhos e não vereis. Porque o coração deste povo se tornou pesado, e seus ouvidos se tornaram surdos, e fecharam os olhos, para que seus olhos não vejam e seus ouvidos não ouçam, para que seu coração não compreenda, e para que, tendo-se convertido, eu não os cure. Fecha aspas. Comentário de Allan Kardec. É de causar admiração, diga Jesus, que a luz não deve ser colocada debaixo do alqueire, quando ele próprio constantemente oculta o sentido de suas palavras sob o véu da alegoria, que nem todos podem compreender. Ele se explica, dizendo a seus apóstolos: Falo-lhes por parábolas, porque não estão em condições de compreender certas coisas. Eles veem, olham, ouvem, mas não entendem. Fora, pois, inútil tudo dizer-lhes por enquanto. Digo-o, porém, a vós, porque dado vos foi compreender estes mistérios. Isso foi uma fala de Jesus. Kardec continua: Procedia, portanto, com o povo como se faz com crianças cujas ideias ainda não se desenvolveram. Desse modo, indica o verdadeiro sentido da sentença. Não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, mas sobre o candeeiro, a fim de que todos os que entrem a possam ver. Tal sentença não significa que se deva revelar inconsideravelmente todas as coisas. Todo ensinamento deve ser proporcionado à inteligência daquele a quem se queira instruir. Porquanto, há pessoas a quem uma luz por demais viva deslumbraria, sem as esclarecer. Dá-se com os homens, em geral, o que se dá em particular com os indivíduos. As gerações têm sua infância, sua juventude e sua maturidade. Cada coisa tem de vir na época própria. A semente lançada à terra fora da estação não germina. Mas o que a prudência manda calar momentaneamente, cedo ou tarde será descoberto. Porque, chegados a certo grau de desenvolvimento, os homens procuram por si mesmos a luz viva. Pesa-lhes a obscuridade, tendo-lhe Deus outorgado a inteligência para compreenderem e se guiarem por entre as coisas da terra e do céu. Eles tratam de raciocinar sua fé. É então que não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, visto que, sem a luz da razão, desfalece a fé. Esse texto do Evangelho segundo o Espiritismo, baseado nos evangelistas, é muito interessante, porque se você não entender o sentido profundo de tudo isso, você vai achar, como Kardec cita no começo, que Jesus está sendo hipócrita. Mas ele falava de duas coisas diferentes. Ainda hoje, a maioria das religiões tem um sentido para o povo das escrituras em um sentido oculto. Tem alegorias, os chamados dogmas que algumas religiões têm, que são questões indiscutíveis de fé. Por que indiscutíveis? essa essência de mistério. Ah, o mistério da Santíssima Trindade, o mistério de tal coisa. Por que se tem que se ter um mistério? Isso é colocar a candeia debaixo do alqueire. Isso é abafar a luz. Quando existe um fato que a ciência questiona, que a sua razão te mostra que tem algo errado, mas que você não pode questionar, então é o que muitas religiões faziam e ainda fazem. E é isso que Jesus condenava. Quando ele falava por parábolas, ele não estava colocando o candeeiro debaixo do alqueire. Ele simplesmente falava por parábolas porque tinha que ser ouvido pelos que têm ouvidos de ouvir. Ou seja, ele não escondia. Ele falava para aqueles que estavam preparados. Porque se nós verificarmos a questão da fé, tem pessoas que você fala um texto, comenta algo do Espiritismo, a pessoa absorve, entende, concorda, está tudo bem. Para ela não tem dificuldade, porque ela relembrou, ela já fez um aprendizado anterior. Agora tem pessoas que, por mais que leiam um texto uma vida inteira, não conseguem absorver, não conseguem entender, porque estão fazendo um primeiro aprendizado. Faz parte da maturidade do senso moral e a maturidade do senso espiritual mesmo, ter esse conhecimento. Então, por isso que Jesus fala que aquele que se tem, mais lhe dará. E aquele que não tem, até o que ele não tem, ele se lhe tirará. Porque o que acontece? A pessoa que está fazendo um primeiro conhecimento sobre o assunto e tem uma dificuldade, é fechada sobre aquele assunto, não concorda e não consegue entendê-lo, mesmo aquilo que lhe foi dado, vai passar, porque ele não absorveu, vai embora. E nós vemos isso em muitos casos. Agora, para aquele que já tem aquela estrutura, que é uma estrutura que a pessoa vai consolidando, que a pessoa é um cultivo de diversas reencarnações, a hora que vem o conhecimento, mesmo em parábolas, ele faz o seu entendimento aprofundado e segue adiante. Por isso é que Jesus falava para aqueles que precisavam entender. E passado 2000 anos, muitos ainda não conseguem entender, porque não conseguem olhar para a profundeza do texto. É a palavra que mata, sendo dado preferência ao espírito que vivifica. E é interessante o que você falou, Alex, sobre ser tirado aquilo que já tem. Dá para a gente entender também da seguinte forma. A gente vive hoje, foi posicionado aqui na Terra em determinadas condições para que possamos aprender determinadas lições. E se a gente passa a vida toda, né, imune a essas lições, com os ouvidos tampados, os olhos vendados, muitas vezes até essas condições mais favoráveis que nos foram oferecidas para que nós pudéssemos aprender aquilo que necessitamos serão retiradas. A gente retorna muitas vezes em outra oportunidade, em situações muito mais difíceis. Porque quando o espírito é muito endurecido, muito embrutecido, é necessário mais dor para que ele possa sentir, mais dificuldade para que ele possa sentir de fato. É por isso que a gente sempre fala isso, sobre essa busca, né, essa jornada na direção da sensibilidade, para que nós possamos nos sensibilizar. Algumas coisas que eu queria chamar a atenção do nosso ouvinte. Primeiro aspecto, o sabe-tudo não aprende mais nada. A gente já sabe disso, né? Todo mundo que acha que sabe... O ápice é o início da queda, né? Exatamente. Todo mundo que acha que sabe tudo criou uma barreira enorme para o aprendizado. E eu acredito que para que o ouvinte possa compreender o que nós estamos dizendo, existe um processo. O primeiro processo é ouvir. Sem ser refratário ao que está sendo ouvido, mas também sem ser crédulo demais para que o que seja ouvido fique sedimentado como um ritual, como uma coisa mecânica, como uma coisa sem sentido. E aí, de repente, nós estamos executando atos que nem sabemos explicar por que estamos executando. O segundo aspecto é que quando a semente da boa palavra, do evangelho, da boa nova, cai, ela tem que ser, em primeira, você precisa passar a fase da sensação. Porque quando a gente ouve uma palavra rebuscada, bonita, a gente se sente bem, vibracionalmente a gente entra naquela sintonia, um orador maravilhoso, a gente entra naquilo, mas a gente precisa ir para o segundo passo, que é racionalizar. O que eu penso sobre isso que foi dito? Poxa, que sensação maravilhosa que isso me causou. Deixa eu agora entrar para a segunda etapa. O que eu penso sobre isso que foi dito? Como é que eu posso aplicar isso que está sendo dito na minha vida de forma prática? Porque para que a gente possa trabalhar essa questão do entendimento, da forma maravilhosa como Jesus colocava por parábola, desde uma criança de 2 anos até um adulto de 80, cada um terá a sua interpretação de acordo com o seu grau evolutivo, com as suas crenças, com as suas experiências e tudo mais. Para que o Evangelho possa fazer o seu papel, que é de transformação, eu preciso fazer esse processo de receber a palavra que está sendo dita, racionalizar, e durante o processo de racionalização eu vou fazendo contrapontos contra as minhas crenças, os meus traumas, os meus recalques, os valores pessoais, princípios e tudo mais, e aquilo vai causando em primeira instância um choque e em segunda instância uma reforma, né? Eu quebro eventualmente uma coisa que eu construí errada e eu começo a construir lá dentro de mim uma coisa nova, e o alimento é a palavra primeiro, o estímulo externo que eu estou recebendo. Então o Evangelho é ferramenta de transformação pessoal. E o erro que nós cometemos muitas vezes é assim, estou ouvindo lá a palestra do Alex na União, meu vizinho tinha que estar aqui para ouvir isso aí, olha, minha esposa, meu marido, o meu cunhado, disso, né? O meu avô, nossa, eu queria tanto que ele tivesse aqui. Né? E o Evangelho é a ferramenta de transformação individual, pessoal, intransferível, de dentro para fora. Você sabe, Sérgio, que isso me fez lembrar de uma reflexão que o Buda tinha um aprendiz que se chamava Ananda. Ananda. E o que que acontece? Ananda, vendo tanta grandeza da sabedoria de Buda, ele ficou boquiaberto porque ele sabia que nas palavras de Buda estava a transformação da humanidade. Ele falou, nossa, Buda, com tanta gente sofrendo, tanta dor, tanta dificuldade, por que você não transmite esse conhecimento para o povo, para livrá-lo da dor? Não seria um egoísmo da sua parte não transmitir esse conhecimento aos sofredores e todos os matizes? E o Buda ouvia calmamente, quieto. Pense nisso, Buda, nós não deveríamos manter preso aqui, mas transmitir a todos. Buda calou-se, nada respondeu. É a inteligência sublime, né? No outro dia, ao acordar, Buda chamou Ananda e falou, Ananda, tem uma missão para você. Ananda falou, pois não, mestre, porque ele era um auxiliar fantástico, mas ainda não tinha a maturidade devida. Vá ao povoado aqui do lado e pergunte a eles o que eles mais querem para a sua vida, qual o objetivo de sua vida. Tinha 50 pessoas nesse povoado. Ele foi, fez a pesquisa o dia inteiro, chegou e falou, Buda falou, e aí, qual foi o resultado? Bom, 30 dos 50 disseram que queria ter dinheiro para ter mais conforto em sua vida. Ah, muito bem. Outros 10 queriam casar bem os seus filhos para ele ter um futuro melhor. Ah, muito bem. E os outros 10? Ah, os outros 10 queriam ter saúde. Ué, então ninguém queria sabedoria, conhecimento? Não. Então como eu posso dar ao povo algo que ele não quer? Por isso que é necessário que, em primeiro lugar, que a pessoa queira autotransformação, conhecimento. E é interessante, eu vou fazer um paralelo aqui com um autor que não é nem do Espiritismo, é o Paulo Freire, que fez uma contribuição, um filósofo, que fez uma contribuição muito grande no ramo da pedagogia, da educação. Ele iniciou um movimento chamado Pedagogia Crítica, que mudava um pouco o conceito normal de aula, aquela aula expositiva em que o professor estava lá e passava informação para o aluno. Então, de acordo com o entendimento do Paulo Freire, o professor devia ser um mediador, né, que fizesse o aluno raciocinar, que fornecesse autonomia para aquele aluno. E, segundo Paulo Freire, O conhecimento, veja, o conhecimento não é informação. Informação é o que eu falo para uma pessoa. Conhecimento é a relação daquela pessoa com o que eu falei. E isso é interessante. Então, a relação que eu tenho com a informação dá-se o nome de conhecimento. Então, se eu não me relacionar com aquela informação, não se converte em conhecimento. É só informação. E ele dizia que o conhecimento só se realiza com a curiosidade. Olha que interessante, isto é, eu preciso buscar, é o que você acabou de dizer, né? Eu preciso buscar alguma coisa, eu preciso querer saber alguma coisa, senão isso não se converte em conhecimento, porque se eu não quero receber aquilo, porque quando eu vou bater, eu vou pedir e você me dá, eu vou me relacionar com o que você me deu, eu vou pensar, aquilo vai me afetar de alguma maneira, vai me transformar de alguma maneira, isso é conhecimento. Agora, caso contrário, não. Você me fala, é superficial. Nós entendemos que quando uma pessoa vai até uma palestra, por exemplo, e se senta lá, ela vai com esse objetivo. Ela vai com o objetivo de buscar alguma coisa. Só que eu estou aproveitando para fazer uma analogia com a história que você contou de Buda, para a gente mesmo. O que a gente está indo buscar? Quando a gente sai da nossa casa, pega o nosso carro e vai até uma palestra, por exemplo. Estou dando o exemplo da palestra, mas pode ser para uma casa religiosa qualquer, para um templo qualquer. O que você vai? Você senta lá esperando o quê? Trocar o carro, comprar uma casa, arrumar um emprego? Mas isso você está falando hoje, né, Wilson? Sim. Imagina quando Jesus, no Sermão da Montanha, subiu na montanha, devia estar sol, era meio deserto, aquela quantidade multidão enorme de pessoas sofridas, o pessoal do imperador lá querendo testar para saber se ele era subversivo, fariseus e saduceus querendo prender Jesus, aquele clima, ele propagando o Sermão da Montanha. Você imagina isso, Sérgio? Ele falando a parábola do joio e do trigo, a parábola do semeador, falando a parábola do filho pródigo, que é tudo parábola. As pessoas que não estavam lá porque se preocupavam com o ensinamento de Jesus, filho pródigo, o quê? Vai lá comer a comida dos porcos. Que pai faria isso com o filho? Vai embora, não daria bola. Agora a pessoa que foi, que se emocionou, conseguiu captar entrelinha e foi atrás, descobriu o sentido. É por isso que falou. Aquele martirizado até por aquela mensagem, né? Sim. Deu o próprio corpo, a própria vida. É por isso que quando fala que aquele que tem se dará mais, e aquele que não tem, até o que foi dado será tirado. Porque qual é a sua motivação? Qual é o seu objetivo para o reino de Deus? É querer receber ou querer dar algo de si? Esse que é o objetivo. É importante, às vezes a gente vê as pessoas dizendo, quando a gente fala disso, da caridade, do senso de fraternidade, mas eu não tenho nada para oferecer. E aí eu até ensino as pessoas a pensar egoisticamente, porque mesmo egoisticamente a gente consegue o resultado correto. No campo das virtudes, no campo da matéria, eu preciso ter a posse antes de poder dar. No campo das virtudes, eu preciso oferecer para poder ter. E aí eu explico a questão, né? Quando eu exercito o amor ao próximo, esse amor brota dentro de mim, nasce dentro de mim. Os centros de força vão, de certa forma, contribuir para que essa energia seja gerada e seja me preencha. E a partir do momento que essa energia me preenche, a aquisição está feita. Então, é a famosa prece de Francisco de Assis. É dando que se recebe. Quer dizer, quando a pessoa sai de fora de si mesma, se tira do papel de vítima, se coloca numa posição não de pecador, não de uma pessoa devedora, mas se coloca na projeção de se entregar para Deus da forma que Jesus escreveu. Entrega para Deus o que eu não compreendo e me jogo para a fraternidade, me jogo para a caridade. Eu me preencho. esse aspecto que eu falo, pô, é um jeito egoísta de pensar, mas é para você. Mas eu já vivenciei isso, Sérgio. Já vivenciei. Fazendo muitas vezes, quantas vezes, eu tenho certeza que você, o Wilson, já passaram por isso. Quantas vezes que nós tínhamos o compromisso de falar a casa espírita, e são sempre temas profundos, mas naquele dia aconteceu tanta coisa, você vai destroçado, contrariado, problema no trânsito, machucado, aí você fala, você vai porque você está lutando mesmo, você que é um sacrifício, por disciplina, às das vezes. Forças que você fala, não, eu preciso ir porque vai ser bom para mim. Puxa vida, é nesses dias, eu vou dizer, você da minha melhor pessoa, palestra foi a melhor que você... palestra que eu fiz, porque eu já fui até considerado como rouxinol. Porque o rouxinol canta quando ele está preso. Se ele está solto, ele não canta, não é? Mas eu me senti assim, eu me sinto nesses momentos tão bem, mas tão bem, que são as melhores palestras que eu já fiz, e eu saio de lá com motivação para melhorar aquilo que estava atravancado em minha vida. Então, eu só recebi o bem quando eu dei o bem. Eu já citei isso recentemente, acho que no sábado eu citei isso, o André estava lá, ele deve ter ouvido a minha citação. Mas com o comentário que vocês fizeram agora, cabe perfeitamente. É um trecho de uma letra de uma música do Chico Buarque, que ele diz o seguinte: amo tanto e de tanto amar, acho que ela é bonita. É muito interessante, porque, veja, ele só vê a beleza dela, né, depois que ele ama. Ele primeiro ama, ele não ama porque ela é bonita. Ele primeiro ama, é o que vocês estão dizendo. Primeiro você oferece. E depois que você oferece, tua visão muda. Você enxerga a beleza naquilo que você ama. Mas você não enxerga a beleza antes de amar. Você pode desejar porque outros desejam, mas não porque você acha beleza. A beleza só vem depois da decisão racional de amar. Sim, porque aí é uma frase de para-choque de caminhão. A beleza está nos olhos de quem vê. Exato. Eu enxergo o mundo com o filtro interno. É preciso que eu saiba me utilizar corretamente desse ensinamento. Mas daí a gente lembra de Zuperri e O Pequeno Príncipe. O essencial é invisível aos olhos, só se enxerga bem com o coração. Não é? Ó, e para a gente finalizar esse assunto, que não finalizaria jamais, né? Mas é muito interessante quando ele diz aqui: chegados a certo grau de desenvolvimento, os homens procuram por si mesmos. É o que nós estamos dizendo sobre procurar. Lembramos dos ensinamentos de Jesus: batei, buscai, pedi. E ele finaliza aqui dizendo: pesa-lhes a obscuridade. Olha que coisa, gente. É uma simples frase: pesa-lhes a obscuridade. A vida, às vezes, é pesada. A gente sente esse peso. O dia é pesado. É tudo muito cansativo. O ar está pesado. Porque a gente está no escuro. Então, é preciso realmente buscar a luz quando tudo está pesado. Quando pesa demais a obscuridade. Está muito escuro. Você quer acender a luz. Você não quer mais a escuridão. Já não é o bastante? Não deu ainda? Quantas vezes que a gente não está na obscuridade, não é? É. Com tantos problemas que nós passamos na Terra, e na maioria das vezes a obscuridade é íntima, não é? É nós que estamos cegos para as coisas. É um estado, né? Um estado do espírito. E aí, essa luz nem sempre ela vem do jeito que a gente acha que ela vem. Eu me lembro aqui de uma frase que eu vi na revista O Reformador, de uma pessoa que define o espiritismo. E ela diz, uma jovem, ela diz assim: é como se eu estivesse numa sala escura e eu tateasse, nada pudesse enxergar. E o espiritismo é a luz que se acende no centro da sala, que me permite ver todo aquele ambiente e identificar tudo o que tem para ser feito ali. Mas a luz não vai fazer nada, não vai fazer a arrumação daquele cômodo para mim. Só vai mostrar o que precisa ser feito. Então, a luz é o primeiro passo para que você possa se movimentar, porque ninguém consegue caminhar na obscuridade. Mas quando acende a luz, não significa que está resolvido. Acendeu a luz de fora, aí você caminha para fazer brilhar a tua luz de dentro. A luz deu a oportunidade. Deu a oportunidade. Porque no escuro, como você trabalha? Como você faz alguma coisa no escuro? Sim, exatamente. E você não perdeu o mérito, né? E, meus amigos, nós vamos agradecer aqui aos patrocinadores do programa Visão Espírita. Um grupo de amigos, de abnegados companheiros que se reuniram e, unindo esforços, tornaram os mantenedores dessa importante iniciativa de divulgação da doutrina dos Espíritos. O nosso sincero agradecimento a cada um de vocês. E você que ainda não colabora, colabore também. Ajude a manter a União Rádio Web e o programa Visão Espírita no ar. Você pode anunciar o seu negócio ou sua empresa. Possivelmente você está ouvindo esse programa do seu aplicativo, pelo seu smartphone. Se você observar na parte de baixo ali, tem uma área com um banner atualmente do projeto Vadmecum Espírita, do nosso amigo Luiz Pessoa Guimarães. Mas o banner do seu negócio, da sua empresa, pode aparecer ali também. São milhares de pessoas que vão ver o seu negócio todos os meses na internet. Associe a imagem da sua empresa, do seu negócio, aos valores elevados, né, que são promovidos aqui pelo programa Visão Espírita. Mas se você preferir, você também pode depositar qualquer valor, 10 reais, 20, tem gente que contribui com 20, com 30, com 100, com 500 reais, com aquilo que você puder. Anote aí o número da conta poupança, 71850-4/500. Agência é 5189 no Banco Itaú. Eu vou repetir, conta poupança 71850-4/500. Agência 5189, Banco Itaú. Não esqueça de identificar seu depósito para a União Rádio Web e para você acompanhar a utilização de cada centavo dos recursos doados, acesse uniãoradioweb.com.br/prestação de contas. Nós vamos aqui para um pequeno intervalinho musical, a gente vai ouvir uma linda canção. Uma canção na voz de Fagner. A letra é do Espírito Emmanuel. É uma carta contida na obra Há 2000 anos, que Emmanuel escreve para Lívia. E o Fagner, então, musicou essa letra e nós temos aí a linda canção. Vamos aproveitar. Essa é maravilhosa. Alma gêmea de minha alma. Gêmea de minha alma, flor de luz da minha vida, sublime estrela caída das belezas da amplidão. Quando eu errava no mundo, triste só no meu caminho, chegaste devagarinho e encheste meu coração. Vinha na benção dos deuses, na divina claridade, descer minha felicidade em sorrisos de esplendor. És meu tesouro infinito, juro de eterna aliança, porque sou tua esperança, como és todo meu amor. Alma gêmea de minha alma, se eu te perder algum dia, serei a escura agonia da saudade nos seus véus. Se um dia me abandonares, luz eterna dos meus amores, hei de esperar-te entre as flores da claridade dos céus. Vinha na benção dos deuses, na divina claridade, descer minha felicidade em sorrisos de esplendor. És meu tesouro infinito, juro de eterna aliança, porque sou tua esperança, como és todo meu amor. Se eu te perder algum dia, serei a escura agonia da saudade nos seus véus. Se um dia me abandonares, luz eterna dos meus amores, hei de esperar-te entre as flores da claridade dos céus. Da claridade dos céus. Bem, amigos ouvintes, estamos de volta. Você que acessou agora, acabou de ouvir a canção Alma Gêmea, letra de Emmanuel, uma poesia para Lívia, musicada por Fagner. Nós seguimos então para o terceiro bloco do programa Visão Espírita dessa noite, onde estudamos a obra Resumo da Lei dos Fenômenos Espíritas. Trata-se de um opúsculo de Allan Kardec, obra assinada por Allan Kardec, e usamos aqui a tradução de Salvador Gentili, publicada pela FEB. Nós estamos na parte do livro que trata sobre a manifestação dos Espíritos. E no último programa nós falamos sobre manifestações físicas, ele começa a fazer essa abordagem. Nós avançamos para o item 16, eu vou ler então um pequeno trecho e passo a palavra aqui para os amigos Alex Bonafini e Sérgio Aguiar, para que eles possam nos ajudar na interpretação. Então vamos ao texto de Allan Kardec. A obscuridade necessária à produção de certos fenômenos físicos, sem dúvida, se presta à suspeição e à fraude. Mas nada prova contra a possibilidade do fato. Sabe-se que, na química, há combinações que não se podem operar sob a luz, que composições e decomposições ocorrem sob a ação do fluido luminoso. Ora, sendo todos os fenômenos espíritas o resultado da combinação dos fluidos próprios do espírito e do médium, e esses fluidos sendo a matéria, nada há de espantoso de que, em certos casos, o fluido luminoso seja contrário a essa combinação. Sim, aí nós temos que ponderar dois aspectos da obscuridade ou do meio tom de luz, não é? Primeiro deles, que para o fenômeno mediúnico acontecer, o médium precisa estar em transe para ele poder produzir o ectoplasma, e para ele entrar em transe é necessário uma meia luz, uma certa obscuridade, para que a glândula pineal, não é, comece a produzir melatonina e a pessoa entre em transe. Esse é o primeiro aspecto científico necessário. O segundo é que o ectoplasma, que é o fluido, o termo ectoplasma não é citado nas obras básicas porque foi um termo criado por Charles Richer na metapsíquica, mas o fluido vital, que nós sabemos que a sua condensação e metabolização pelo organismo e a mistura com outros fluidos dos espíritos, natureza, etc., que se transforma em ectoplasma, ele é extremamente sensível à luz branca e à luz solar. Tanto é que as sessões de materialização são utilizadas lâmpada vermelha ou lâmpada amarela. Nunca pode ser a branca ou a luz solar, porque ela impede a combinação molecular do ectoplasma para o fenômeno de efeito físico. Então, tem uma lógica científica. Muitos, os adversários do espiritismo, já disseram no passado e poderão dizer hoje, mas com menos profundidade, porque hoje você tem menos fenômenos de efeitos físicos, que é feito na obscuridade justamente para ter um problema aí por detrás, né? Por ter uma enganação. Mas não é, existe um porquê científico por detrás disso, né? E a característica de que os espíritos obedecem às leis da física. Sim, sim. Para fazer. Exatamente. Eles não podem, né, derrogar as leis da física. Eles têm que trabalhar de acordo com as leis, né? É por essa razão que nos ambientes onde se produzem esses fenômenos existe pouca luz. Não é porque quer obscurecer para que as pessoas não vejam, porque existe alguma fraude. É o que os inimigos do espiritismo alegam. Mas, de fato, existe uma explicação mesmo, como você bem colocou, científica, né? Que é a própria ativação da glândula pineal, que é uma glândula muito importante, que controla não só a melatonina, mas também todos os ciclos, né? Toda a parte do corpo humano que tem ciclos, ela é controlada pela pineal. E ela precisa da escuridão, né? Quando você apaga a luz, é que ela começa a produzir. Então, realmente tem uma explicação científica. Essa explicação, veja que não existia na época de Kardec. Não, não tinha. Porque eles não tinham nem ideia da existência da pineal. Né? E essa é a parte científica da doutrina, não é? Que o Espiritismo precisa se apegar a essa parte científica, que o Dr. Sérgio Felipe faz com grandiosidade a respeito disso, e tantos outros, para não achar que é uma questão cabalística, que é uma questão de dogmas, mas sim que é uma questão científica. O interessante do Espiritismo é isso, ele vai evoluindo e vai acompanhando a ciência. A ciência vai confirmando, né, os postulados, aquilo que foi apresentado lá atrás por Kardec, a ciência vai confirmando. Mas o que acontece, Sérgio, se a ciência provar alguma coisa que, por exemplo, é contrário a isso aqui que Kardec escolheu? A recomendação... sempre foi, tanto de Emmanuel nas suas obras quanto de Kardec, se um dia a ciência contrariar alguma coisa ou algum entendimento tido a partir do ensinamento colocado por ele, é para ficar com a ciência, porque nós falamos, o Alex falou na introdução sobre a questão da racionalidade, né? Que a gente precisa contrapor o tempo inteiro para não entrar, não ser enganado, não entrar em processos que vão, pelo contrário, ao invés de auxiliar o Espiritismo, vão depor contra. Porque uma das coisas que nós vemos no Evangelho, dentro da filosofia cristã, existem os aspectos dos fenômenos, existem os aspectos dos milagres, e existem os aspectos morais, e os únicos que nunca podem ser atacados, que permanecem inatacados, são os aspectos morais. A fenomenologia pode mudar. Pode mudar, e quando o Alex estava dando a explicação, me veio exatamente assim, é mais ou menos, é similar o ensinamento dado, porque existia até uma limitação de entendimento naquela época, você acabou de dizer, a pineal nem era conhecida, aqui naquele momento. A questão das parábolas. Para mim, a mesma analogia pode ser feita aqui. O nosso entendimento é que está mudando e ele não anula, ele simplesmente ajuda na elaboração e explica melhor para a gente o que foi dito lá atrás. Você veja que Kardec tinha que ter uma segurança muito grande para poder falar isso lá na segunda metade do século XIX, né? Quando a ciência estava eclodindo, na verdade. E aqui eu vou fazer um link com o texto anterior que nós lemos no Evangelho segundo o Espiritismo, que diz lá que cada coisa tem seu tempo, né? Tem a sua época própria. A semente lançada à terra fora da estação não germina. Os aspectos científicos são assim, as coisas vão sendo reveladas, de repente não foram reveladas até agora, e o que foi escrito a esse respeito sobre o mundo material foi escrito baseado no que se sabia até então. Então, por isso que Kardec adotou essa postura tão racional, porque se no futuro a ciência mostrar outras coisas que naquele tempo ainda não nos cabia saber, então fiquemos com a ciência. Isso dá à doutrina um aspecto dinâmico, um aspecto sempre contemporâneo. E aí que nós devemos esse avanço de conhecimento ao espírito André Luiz e à psicografia de Chico Xavier. Porque até André Luiz, a própria glândula pineal não era conhecida profundamente. Os artigos que se tinham na humanidade, até lançar o Missionários da Luz, que fala sobre a epífise, que é a glândula pineal, devia-se ter 100 artigos no planeta sobre o assunto. Depois de André Luiz, depois dos estudos da pineal, passaram a ser mais de 60 mil. Falando a respeito, ele dá uma inovação científica, porque tudo isso que a gente está falando, ele pôde trazer esse conhecimento à luz da ciência, à luz de todos, no tempo certo. Missionários da Luz é um livro que realmente... Magnífico. Bom, o próximo item, o item 17. Kardec diz o seguinte: os espíritos superiores não se ocupam das comunicações inteligentes senão tendo em vista a nossa instrução. As manifestações físicas ou puramente materiais estão mais especialmente nas atribuições dos espíritos inferiores, vulgarmente designados sob o nome de espíritos batedores. Como, entre nós, as habilidades dizem respeito aos saltimbancos e não aos sábios. O Espiritismo nos traz essa informação exatamente de que os espíritos superiores estão menos próximos da matéria do que os espíritos inferiores. E eles se utilizam desses espíritos, e foi amplamente utilizado. Quando a gente fala de materialização, isso era muito comum lá para trás, né? No início. Depois, aqui no Brasil, quando chegou também, nós vemos muitos fenômenos de materialização. Aqui mesmo em Piracicaba, muitas histórias. Muitos. Tem o caso do História do Espiritismo em Piracicaba, tem vários casos ali relatados. Fora da Caridade, ali o jornal, né? Jornal do Londres, que foi materializado flor aqui. Também. Isso. Na União Espírita, até hoje, né, existe lá na União um arquivo, uma caixa com muitos objetos resultantes de processos de materialização. E hoje em dia, a materialização se dá de forma muito mais intelectualizada, né? Os livros são a materialização da atualidade. Então, em primeira instância, no início do Espiritismo, para chamar a atenção para o fato, curiosas, né? Dos cientistas, né? Para que os cientistas pudessem aí se projetar, não só o Leon Denis, aí vai o mais. Todos os Leon Denis, todos os outros, Richer, William Crookes, Richer, Ernesto Bozano e tantos Gabriel outros cientistas, Delane, Gabriel Delane, homens de ciência mesmo, William Crookes, homens de ciência que se debruçaram sobre a ciência espírita e que comprovaram, né, aquilo. Atraiu a curiosidade, vamos chamar assim. Você falou a questão do conhecimento e curiosidade, né? Atraiu pela curiosidade, e a partir dali percebeu-se, porque eram homens inteligentes, percebeu-se a inteligência por trás da materialização. Então, o próprio Kardec foi atraído pela curiosidade, né? Sim, nas mesas girantes. Sim, pelos espíritos batedores. O próprio William Crookes, quando chefiou um grupo de sábios na Sociedade Dialética de Londres, o objetivo era desmascarar os fenômenos espiritistas. Em realidade, os fenômenos fizeram que eles se convertessem ao espiritismo. Tanto é que o William Crookes, ele é conhecido com a médium Florence Cook, o espírito Kate King. E daí nós vemos César Lombroso com Eusápio Paladino na Itália e tantos outros, né? Então, a história é riquíssima, né? Riquíssima. Pois é. Olha, todos os programas, eu sempre seleciono para o segundo bloco 5 ou 6 questões. E a gente nunca passa de 2. Mas assim, é porque a conversa é muito boa, né? Realmente o conteúdo é muito bom. E o que é legal é isso mesmo, não é só simplesmente ler. A gente lê, a gente pode ler sozinho, né? O ouvinte também pode ler sozinho. Mas o objetivo é mesmo esse, a gente fazer uma leitura curta e ir acompanhando aqui os comentários. Não tem pressa, a gente vai ter todo o tempo do mundo para poder estudar essa obra até o final. Nós selecionamos aqui uma poesia, que sempre trazemos no final do programa, hoje do espírito Casimiro Cunha, extraída da obra Cartas do Evangelho, pela psicografia do saudoso médium mineiro Chico Xavier, denominado Não Comentes o Mal. Meu amigo, não comentes os males de teu irmão. Também vives no caminho da dor e da imperfeição. Se vires num companheiro mazelas e cicatrizes, lembra que o Mestre abraçou os pobres e os infelizes. Jesus não veio atender aos caprichos do mais forte, mas consolar sobre a terra as desventuras da sorte. Alguém errou? Guarda a calma na esfera da opinião. Às vezes, tudo não passa de malícia e incompreensão. Recebe com vigilância quem acuse alguém contigo. Quem fala do mal dos outros não pode ser teu amigo. Quem segue o Divino Mestre em espírito e verdade conhece mais que a dos outros a própria necessidade. Bendita a boca fraterna que não vibra ou fala a esmo. Cuidado, o bom julgador julga os outros por si mesmo. Bem, Bem, amigos, estamos chegando ao final de mais um programa Visão Espírita. Se você perdeu alguma parte deste programa, ou mesmo se deseja ouvi-lo novamente, acompanhe os horários de transmissão durante essa semana, às segundas, quartas e sextas-feiras, às 12 horas, às terças, quintas e sábados, às 4 horas da manhã e às 20 horas, e aos domingos, às 4 da manhã e às 12 horas. O programa Visão Espírita está no ar desde o ano de 1999, portanto, já são mais de 19 anos, levando a você, ouvinte, a mensagem de amor e de consolação da doutrina dos Espíritos. São seus integrantes, Alain Diniz Souza, Alex Bonafini, aqui conosco hoje, Álvaro Augusto Vargas, Francisco Mourão, Geraldo de Tarso, Luiz Pessoa Guimarães, olha que veio aqui de última hora, ele chegou aqui para fazer uma visita para a gente, ao Luiz Pessoa Guimarães, um grande abraço, a Maria Antônia, ele veio trazer um relógio para a gente não perder a hora, a Maria Antônia Paduan, Sérgio Aguiar, que está aqui com a gente hoje também, como operador de som, o nosso amigo André Sanson e este que vos fala, o Wilson Roberto Garcia. Eu vou ficando por aqui, desejando a todos uma excelente semana, que os dias vindouros sejam repletos de lições, de oportunidades, que possamos a cada instante nos apercebermos de tudo o que recebemos, que nosso coração sempre se preencha com gratidão, para que, enfim, possamos fazer brilhar a nossa luz, fazer com que a nossa luz também possa iluminar o caminho daquele que segue conosco. Eu passo aqui as últimas palavras para o nosso amigo Alex Bonafini, para fazer as suas últimas considerações, Alex, e depois a gente já passa a palavra para o Sérgio também, para fazer as suas últimas considerações, se tiver abraços para mandar, aproveite esse momento, e depois para encerrar, Sérgio, com uma prece. Eu, de minha parte, agradeço muito a presença dos amigos, os encarnados que aqui estão, que juntos fizemos um programa magnífico, aos desencarnados que nos secundaram, que nos auxiliaram para que o assunto pudesse ter sido transcorrido com harmonia, com paz e felicidade, e o prazer é incomum. Eu digo de mim mesmo que voltarei para casa muito melhor do que aqui cheguei. Muito obrigado mesmo a todos e que Jesus nos abençoe sempre. O nosso obrigado também a alguns ouvintes que deram um alô na nossa página do Facebook, a Maria Clara Danilon, a Karina Pinheiro Fatinello, que está sempre lá em contato com a gente, um grande abraço, Karina, a Virginia Vaz, a nossa Tuca, também nos ouvindo, um grande abraço a todos os nossos ouvintes que têm um carinho tão grande por nós. E nós vamos, nesse instante, elevando os pensamentos ao alto, agradecendo o programa maravilhoso, onde pudemos compartilhar um pouco daquilo que nós recebemos, fazendo com que o ouvinte recebesse também essa mesma vibração de amor, que durante a leitura e que durante o aprendizado colocado no programa da noite, alguma alma tenha sido tocada, alguém possa ter feito uma reflexão melhor e quem sabe a semente foi colocada e de repente uma transformação maravilhosa acaba de começar. Que nós possamos a cada dia nos imbuir cada vez mais do nosso papel de semear, de oferecer ajuda, sem exigir que o outro se transforme, que o outro faça da nossa forma. Semear e passar. Assim como nos ensinou Jesus, no senso de fraternidade e no respeito ao estágio evolutivo de cada um. E com isso, nós vamos agradecendo e encerrando o programa da noite. Que assim seja.